6312, portão 05. Eu sou 05, portão 6312. Possível, Vitor? 259, desce até 2000, tá autorizado em LS, reporte estabilizado, ajuste 1014. 2000, chama estabilizado 1014. Azo 9978, na escuta? 085, correto e disponível. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, perfil da subida Arbor. Até Arbor, após direto. O controle 1935, acione 5561. Azul 9978, aciona a identificação, desce até o 050, chegada Mari. Concentrei até 200 milhas, ok? Após 085. Ok, chame como pronto para acionar. Será que é 225, pronto para o saco, 364, 5 horas, passar na Goiânia. Piado, táxi à direita, tem o ponto de espera da 10, relaxamento, torre 1895, altímetro 1014, Xandé 6225. Autorizado alinhar e decolar da 10, o vento 1.40 graus com 8 nós. Está autorizado a 1.50. Alinhar e decolar, o vento 1.40 graus com 8 nós. Azo 9978, desce 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado em LS, porte estabilizado. Na 3859, torre 1 no 895. 495, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, até 3, 8, 9, passando Simbra, baixando travado. Chame pro táxi, o meu Golfito. Bom dia. Tráfego já avistado, tem livre pouso, pistão no zero, vento 1, 10 graus, 07 nós. Livre pouso, 385 nós. Xané 6225, decola aos 41, no controle 119.35, bom voo. 935, bom dia. Estou no 160, acionando a identificação, desce até o 050, chegada a Mari. Controle Salvador, bom dia, o Xané 6225, acionando a identificação. 5, contato radar, SAP manter 320, saída arco. 320-6225. Cada 10, curva direita, subida da El até Lida, após Lida direto Bridge. Intercepta o Pesulu no meio até o Rio Red de Belo Horizonte, após direto Trive, conforme a rota do plano. O transponder 5577, o controle em 1935, azul 4299. Gente, confirma apenas, vai prosseguir via corredores, o Mike Costa. No meio e conforme rota. Costa, controle. Vamos para puxa final. Papa Romeo Mike, Eco Oscar, controle. Confirme para o controle, vai prosseguir via corredores, o Mike Eco Oscar. O Xanema é 311, aciona a identificação, desce até o 050, chegada bom. Inicialmente manter a chegada. Papa Romeo Mike é Cosca, confirma para o controle. Segue corredor Caixa Pregos e Interlagos ou direto fora do Tapão? 3259, colo 44, direita 121, décimo 9. Direita 219, 3259. E direto para o Itapuã e repassa para a descida. Tiro meu Golfito, autorizado táxi até o ponto de espera da 10, 1895 e a torre, altímetro 10, 14. Já está 3859, ligou, ingresso na Alfa, não se escuta. Está 3859, chame a sua Juliette. Tá, sua Juliette. 7, azul 9978. Azul 9978, chama a torre 1895. Que é com Oscar ainda negativo. Meu Golfo Vitor, mantenha o ponto de espera da pista no zero. Azul 9978, é tudo? Tá, escuta. Baixou e travou? Baixado, travado. Calibre, pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 10 nós, azul 9978. Calibre, pouso, 9978. Visual com o Embraer azul, final do Mozé. Após a passagem do azul, alinhar e manter cabeceira no zero, Romeo, Golf, Vitor. O Xanamia 225 está restrito no nível 240. Xanamia 225, Recife 1260, bom voo. Azul 9978, solo aos 49, direita 121, no décimo 9. 260, graças. Bom dia. Autorizado a decolagem, pista no zero, vento 120 graus com 07 nós. Sou no 160, desce 2000 pés, ajuste 1014, está autorizado em ILS, reparto estabilizado. 2014, executado estabilizado, vou no 160. Controle, o Xanamia 225 voltou negativo, contato com 260. É 225, 1288, alterna 12545. 228545, obrigado. Juliette Bravo Delta. Autorizado inicial táxi, reporte para cruzamento da 17, Juliette Bravo Delta. Zero, tá autorizado de desvio. Obrigado. Decimal 35, bom voo. Obrigado, Romeu Golfito. controle Salvador de Papatango Romeu Golfe Vitor. Papatango Romeu Golfe Vitor, contato radar, sabe manter 100 sair da Arpo. 100 da Arpo, mantém o perfil. Número subido, uma centena. Golfe Vitor. Autorizado, após Quebec, Mike na Lima, 121, 19, Juliette Bravo Delta. Chanel 6311, reduza 2009. Reduzindo 6311, pode prosseguir a descida? Até 4.000 pés, ajuste 1014. 1014, 4.000, 6311. Ciente, chame na frequência 121, 19. Tango, uma centena para Porto Seguro, aerovia Golf 677, decola da 17 com curva à direita, perfil da subida Coral, o controle em 1935, torre 1895, acione 0277, Alfa Tango Tango. Gente, o Chanel 3 no 1. É 080 visual o plano, 085. Tá precisando do localizador, gol 1160. Gol 1160, torre 1895. 1895, pode ser. O Chanel 63 no 1 desce até 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, está autorizado em LS, reporte estabilizado. 2 mil pés, 0 no 4, autorizado em LS, reporte estabilizado, o Chanel 63 no 1. Oi, Salvador, gol 1160, estabilizado em LS, 1-0. Gol 1160, foi o motor? Atemo. No LS, X-Ray 1-0, gol 1-1-6-0. Cliente, chama embaixo travado, gol 1-1-6-0. Já se encontra, para checado. Em 1895, ao controle 1935, prossegue no corredor Axé, restrito 1000 pés, até o farol da Barra. Acione o transponder 0276, Juliette Bravo Delta. Siga. Gente, Mike Eco, reporta parque de Pluto. Pátio Índia e Alfa no ponto de espera da 1-0. Chame a torre 1895 com altímetro 1-0, 1-4. O Juliette Bravo Delta, qual o POB, autonomia? Pode Salvador, bom dia, 35221 no fim da Índia. Para Vitória da Conquista, nível 160. A gente inicialmente vai alinhar e manter a cabeceira 35, Juliette Bravo Delta. 5221. Gente, agora de cópia. 3304, autorização Brasil, informação. Salvador, bom dia, Xanar 63, ano 1, duas milhas externas, baixada travada. Xanar 63, ano 1, número 2 para pouso, bom dia, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Guarda a pista livre, 63, ano 1. Darvor, transição LF. O controle 1935, transponda 5020, TAM 3304. Chame para a ponte, sei lá, ponte 04. Solo 57, direita na Fox 121, décimo 9. Na Fox 121, acho que foi o 160. Chegou Salvador, acho que é 6312 para Recife, nível 350, pronto, é 4. 6312, aguarde cópia. Aguardando cópia, acho que é 6312, da frente da Índia. Solo, Salvador, gol 1160, livrou. O número 60, chame antes da Juliette. Antes da Juliette, gol 1160. 1895, Mike Acosta. Gente, bom dia, mantenha a ponta de espera, 4299. 08, prossiga. Mike Acosta. Papa Romeo, Mike Eco Oscar, o ajuste 10 no 5, tem condições da presente liberar a linha do litoral e prosseguir com proa nordeste para cruzamento final do 10? Afirmativo, proa nordeste, cruzamento da 10. Libere a linha do litoral e reporte cruzando a final da pista 10, Mike Eco Oscar. Vai liberar, vai acusar cruzando a 10, Oscar. Prossiga. Autorizado até a Papá, reporte para ingresso, Alfa Tango Tango. O Juliette Bravo Delta, para informação, após a decolagem, a primeira curva será à direita para cruzamento sobre o eixo da pista 10, ok? Papá, fala em Fox Lima Yankee, vai manter a sua atitude até Paulo Afonso? Então prossiga em regra de voo visual e forme seu chamado de pouso. CIENTE, mantenha-se com condições visuais, tem frequência livre para coordenação local. Direita, 2 a 9, 6 a 3 a 1. Mike autorizado Lençóis, nível 080, decola da pista 17 com curva à esquerda, perfil da subida Momo, até Momo, pois Momo direto à primeira posição geográfica, conforme no plano de voo. O controle em 119.35, a torre 118.95, acione 5556. Vai iniciar no curva direita, reportará cruzando o eixo da 1028, cidade de Rafael. Mike Acosta para o cruzamento do eixo da 10. Gente, Mike Acosta do cruzamento, reporte ingressando no final da 17. reportará final da 7, ó. O Azul 4299 vai manter a posição, tráfego decolado da pista 35, secundária, vai realizar o cruzamento do campo. 5556, você vai ingressar na área do centro, acione 5556. Confirma pelo B? No 160, a posição 06. Ok, 06. O Guajiano, eu copiei o POB. Tá bom, tá pesado, quando parou, ele tá com água, dá pra sair, ele não vai dar pra fazer o outro cantão. Torre 11895, chame a torre 11895 para acionamento, táxi e decolagem. Xené 6311, táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, 639. Pushback, Xené. 3304, aguarde para o pushback. Aguarda, 3304. Grau com 099. 636, da informação Índia, solicita autorização a Guarulhos. Só número 3, aguarde para a cópia, 3063. Sim, 3063. Falou, Xané 6312? 6312, número 2, só um minuto. Guardando 6312. Decimal 35. Prosseguir, corredor chefe, motor 1935, direto na Udel. Então, 3304, após o Airbus da Vianca parquear a sua direita no portão 01, inicie no portão 04, sem táxi. Após o Avianca. Direto de Alça. Que voe Ilhéus da Presente. Ascensão inicialmente. Correção. Livre ascensão 085 direto de Alça. Livre ascensão 085 direto de Alça. Ilhéus para Alça. Azul 4299, decola 03, controle agora 119, decimal 35. 1935, Azul 4299, acho que o trabalho. 2-1. Autorizado, Salvador Conquista, nível 160, decola da pista 10, direita após subida árvore, após direto, o controle 1935, aciona 5027. Gente, 340 da El, Azul 4299. José, primeira curva direita, controle Salvador 3935, 3.5027. A saída é a Árvore, direto Conquista, sem restrição? A restrição, o senhor coordena com o controle. Se não tiver condições de cumprir a restrição superior, cumpre a inferior. Sim, senhor, 5221. O Mike é com Oscar, solo 05, tá livre o táxi até o Pátio 4. Alfa Tango Tango, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Roxana 6312, cópia. 6312, pronto pra cópia. Salvador Recife, nível 350, via pelo ISC 58, decola 10, esquerda após, subida Puca, transição Caju, controle 19, decimal 35, aciona 5016. Gente, autorizado 350, via pelo ISC 58, decola da pista 10, 0 curva esquerda, Pucacaju, 10935, 50 no meio, transponder, Ocean 6312, informa que está pronto para pushback acionamento. Chame, ah, ok, já está pronto, autorizado, chame táxi. Tente autorizado o pushback acionamento, chame para o táxi, Ocean 6312. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera 1-0, transferência, então 3304. Índia Alfa, transferência, 3304. Alfa, Tango, decolado ao 08, agora controle em 119, decimal 35, Mongol. 1935, obrigado, Tango. Gente, marca com Oscar, boa tarde. Autoriza direto coral pro Alfa do Hotel. Autorizado. De nada, obrigado. Tango Romeu Golf Vito, chama o centro em 1260, terra 1288. Salvador, Ocean 632, pronto para o táxi, 145 a bordo, alterna Natal com 3 horas e 28 para frente. Autorizado táxi, ponto de espera 1-0, Xanair 6312, via Índia Alfa, transferência. Via Índia Alfa, autorizado táxi da posse da 1-0, Xanair 6312. Chame o centro em 1251, não tem 3395. 251-3395, azul 4299, boa. lugar de cópia, azul 9979. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via peso Luna 0, SMAP, direto Awake, direto Mike India Alpha. E após Mike India Alpha, confirma a aerovia? Não confere pra gente que tem Upper Zulu no 0, Brig, Upper Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu, Drive e Postos. Aguarde cópia então, tá, 3663. Guardando cópia 3663. Falou, Xanel 63, o dois tá pronto, quando quiser dar um lugar. Na Xanel 14, bom dia. Vou poder continuar presente? 1, 1, 8, 9, 5. Falou, bom dia, Xanel 63, o dois tá pronto, quando quiser dar um lugar. Oxenem 6312, muito bom dia, autorizado a alinhar e decolada 10, vento 120 graus 099. Autorizado a alinhar e decolada 10. Autorizado para Guarulhos, via Pesulu 10, Bridge, a Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, direto Poço. Nível de voo 360, decola da pista 10, curva direita, saída da Euleda, após Bridge. Controle 119.35, torre 118.95, código transponder 5025. Localizar 360, Upper Zulu 10, Brig, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Drive, direto Poços, decola 10, curva direita, Gael, Leda, Brig, controle 119.35, 218.95, transponder 5025, tá 3663. Correto, chame pronto para acionar. Chama. Azul 9979, autorizado com fins via Apesulu 10, Bridge, Apesulu 16, Panin, e a chegada Panin 1, está pouso em Confins. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após Bridge. Controle 119.35, torre 118.95, transponda 5035. Xanem 6132, decolada ao 05, controle agora 119.35, bom voo. 119.35, bom dia. Correto, chame pronto para acionar. O Salvador, 35221, puxa acionamento, pátio 3. Pátio 3 autorizado, chame pronto para o táxi. Fala para o táxi, 5221. Papa Romeo de forma tranquila, está passando 5 mil para 4 mil. Que desça para 3 mil, ajuste 1014. 3014 de forma tranquila. Guardião 08, ajuste 190 na 4, reporte no ponto zero. Solo Salvador 3521, paga o táxi 4 horas, Salvador 57 a bordo. 4 horas, Salvador, quantas pessoas? 57, 57. Livre táxi em frente, segunda à direita na Índia e Alfa, transferência, bom dia. 7, 5, 2, 7, livre táxi. Controle, Oceania 6302, ponta desviando à esquerda na Pro 050 para aproximadamente 10. Autorizado de desvio. Autorizado, 6302. Bom dia, 73859, tem tirado condições de autorização Curitiba, aviso 360. Ciente, autorizado 360 para Curitiba, Papazulu 21, Confins, direto combo, Papazulu 30, Serra Charlie Bravo. Após Serra Charlie Bravo, confirme. Upper Alpha 310, Orana. Upper Alpha 310, Orana. Decola da pista 110, curva direita. Saída, aguarde. Controle 119.35, torre 118.95. Transponde 5026. Claro, toma aqui no bom. 0, pela Upper Zulu 21, depois com direto combo, Upper Zulu 30, Serra Charlie Bravo, Upper Alpha 310, Orana. Decola da 10, curva à direita. 5026, acionado no transponder. O controle altera em 293, 3259, aguardando a saída. Arbor, Elefa, após Sagaz. Arbor, Elefa, Sagaz, pronto para puxa. Portão 03, autorizado, chama o ponto total. Autorizado, chama lá. deve chegar da Mari e desse manter 3.000, ajuste 1.014. Tá negativo, mantém o perfil da chegada. Na 3.12, vai passar o 50, chama o centro 12545, alterna 13365. 119-35-3P-5221. M3-12, controle. Chamar Recife 12545, alterna 13365, vou Aracaju. 25453365, vou direto Aracaju, chama 6312, obrigado, boa tarde. Salvador, Papa Romeu, informa que só está estabilizado no ILS da 190, visual baixado e checado. Informe, Michael, informe, complete final ILS 2895. 2895, bom dia. Protocolo Salvador, TV 5221 na árvore. Suba 160, sai da árvore. Viu bem a descrição, só? Tem condições de manter a restrição? Negativa. Então ocupa o perfil da carta. Sim, é teu, 5221. Prosseguindo na aproximação aguardando, ele forma a máquina forma. Aumento na posição. 050. Autorizado, acionamento na posição, chame o próximo posto. Autorizado, acionamento na posição, 3.653. Rotar 3859, está pronto para o táxi, 138 a bordo, 4 horas e 20, Campinas. 4 horas e 20, Campinas, seu B. 138. 138, livre táxi e alfa transferência, ponto de espera 10. De alfa transferência, ponto de espera 10, na 18. Solicita abastecimento no pátio 3, após o pouso? Afirmativo. Gente, vou coordenar aqui e já entro em contato com o senhor, vento 120 graus 08 nós, livre pouso na 10, Papa Romeu Uniforme Macuniforme. Autorizado pouso, Uniforme Macuniforme. Uniforme Macuniforme após o pouso vai pátio 3 abastecer e depois vai prosseguir para o pátio 4? Negativo, pátio 3 após decolar. Ciente, Uniforme Macuniforme. Macuniforme. Bravo Delta, controle. O serviço vai dar terminado, mantenha 065, chame Leos 120 decimal 1. Papa Romeu, Bravo Serra, Serra, prossiga. Feito a notificação de voo. Vai com obrigado pela informação, já ia perguntar, obrigado. Olha. Vida de camassaria. Ciente da área presente. Autorizado, chama pronto pro táxi, azul 9979. Santander 6663 iniciaram o pushback. Confirme. Santander 6663 iniciou o pushback. Oceaner 6311, Salvador. Passa lá para a Juliette, solicita a autorização para Guarulhos, está pronto para a foto. Oceaner 6311, aguarde de foto. Vai dar. Salvador, tem 3663 para iniciar o pushback. São 1 no pátio 3, autorizado, chamo pronto para o TAC. Autorizado, chamo pronto para o TAC, 3663. 20 grau, 190, não, a gente livre de colagem 117. Bom dia, o TAC 3859, Monte Vera 10 pra... Então, 3859, licença Lima, tem cabeceiro 10. Vera e Matheus 10, 3859. Uniforme, mais uniforme, solo 27, já coordenado o abastecimento querosene no pátio 3, libere à direita, via Delta, e chame solo, Lino 219, bom dia. 219. Via Libre Táxi, pátio 3, via Alfa direita e Juliette. Porém, mantém posição antes da taxa de Juliette. Índia Papa Mike, decolado às 2-2, controle agora 119 decimal 35. Floral 35, Índia Papa Mike. Grato, bom dia. Todo Salvador, um radio, bom dia. Papa Romeu, Índia. Índia Papa Mike, Sula 080 na saída Momo, está livre da restrição. Ah, sim, Sula 080, livre da restrição, Índia Papa Mike, 080. Então, 3859 está aguardando um tráfego que está cruzando agora o eixo da 10028. Por gentileza, mantenha a cabeceira 10. Está mantendo, senhor. Autorizado, desça inicialmente para 4000, ajuste 1014. 4000, 1014, 1039. 79, estamos com 12,50 de autonomia, alternado a Galeão, com 98 a bordo. Ciente, autorizado táxi, Índia e Alfa, ponto de espera, transferência, azul 9979. Índia e Alfa, transfere o 9979, obrigado, boa tarde. Pacífico 221, controle. Tá, escuta, prossiga. Livre exceção, 160. Certo, em acessão. Gol 1630, desça para 2000, livre LS, forma localizador. Autorizado em LS 1630. Zona autorizada e chegada bom, se desse mantenha 4000 pés, ajuste 1014. Foi bom inicialmente. No 9979 a linha e mantém cabeceira no zero. 3 milhas de coral, se ele só dá terminado, mantenha 100, chame Leos em 1201. Bom dia. Solo Salvador, 3663, 154, Galeão, 4 horas de autonomia para o táxi. 231 no controle agora, 119, sinal 35. 135, bom dia. Bom dia. 4. Livre táxi em frente, segunda direita na Índia, após alfa transferência, tanto 363. Sim, livre táxi em frente, segunda direita, Índia, após alfa, e então 118.95, tanto 363. 59, sobe ao 360, sai da árvore. Sai da árvore, 3859. Será 6250, chegada a mar e desça ao 050. Na 4, voo ITAP e inicia a descida agora para 3 mil pés, ajuste 1014. Zoom 9979, exemplo no 50 grau 099, livre decolagem da 10. Decolar. Para São Paulo. 63 no 1. Ainda não. 3-1-1, 360 São Paulo, para Guarulhos, São Paulo não, Guarulhos, né? Guarulhos, tá. São Paulo, Guarulhos, eu tinha pedido para guardar cópia, não foi? Até eu estava guardando cópia, né? 3-1-1. Positivo, é que tem uma incoerência aqui na ficha, só um instante. Agora é 3-1-1. Controle Salvador é o Papai Romeu de Papai. Prossiga. Eu tenho um pequeno desvio à esquerda, você já retorna a rota. Autorizado, desvio. Zoom 9979, decolado 34, controle agora 119, decimal 35, bom voo. Controle 935, bom voo. 30, complete, final ILS, foi 1895. 1895, obrigado. São 3663. São 3663, bom dia, mantém ponto espera da 10. Mantém ponto espera da 10, 3663. Oi, bom dia, voo no 630, passando externo, baixo trabalho. Voo no 630, muito bom dia, ajuste no 04, vento no 30 graus, 099, livre pouso no 10. Sente, livre pouso.